Foxtrot Charlie, o Saulo 1221. Rivera Fox, chamada Zona 1, 3, Bruno, 2, 6. Alfa e Encerro. Mantém a posição. Mantém a posição 3126. Negativo para o 3126. O Alfa e Encerro rebocando no 01. Manter a posição. Direcionando 26, tem taxa autorizada até a Juliette. Até a Juliette 3126. O Alfa e Encerro copiando solo. Fica solo. Mantém posição. Não chega no aguardo. Só 3216 autorizado. Alfa Juliette, ponte no 3. Alfa Juliette, é 1 no 3, a ponte no 3. Remoto no 3, corrigindo. Remoto é 1 no 3, parte principal. Remoto é 1 no 3, o parte principal, 3126. O Alfa e Encerro pode prosseguir até através do portão 04. Alfa e Encerro solo. Prossiga solo. Autorizado até através do 04, mantendo a minha escuta. Então, Champagne 118 do Small 95. Corre, Salvador, voo 9934, está no final da 1-2. Voo 9934, pode passar o estreno. Passar, passar o estreno, voo 9934. Chamo Aracaju, faz Aracaju direto. Responde 5114, controle 120, decimal 8. Voo 9934, autorizado o pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 08 nós. Entendi, pouso, pistão no 0, voo 9934. Positivo, já que é, seguindo para o parque. retorno da Sierra. 76 Sierra, prossiga. Tem uma de comunicação? 5.5. Obrigado. 934, no sol Watch 32, libere na Fox e chame a, o sol Salvador Rio 21 décima 1 e fala que na Golf existe uma aeronave efetuando cerca de motores. Se passa da Fox, você vê o backtrack e libere na Fox. Boa noite, chegou 9934, livrando da Alfa 3. Boa noite, Fax via Alfa Juliette, Ponte 3. Alfa Sônia 258, a minha identificação. Você fala 2, meu pé, a gente 10, 15, ando, Duna. Charlie Taxi, 9451. Identificação, desça para o nível 050, ajuste no 095, chegada a mais. 050, 095 a mais, 112, é possível voar em taxa. Exato. Entendeu? Possível voar em taxa? Alternativo, voar em taxa. Voar em taxa. 6258. Puxa 6258, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295, boa. Salvador, boa noite, 6258, estabilizado na final. Posição 2 Romeu para pátio 1 na posição 1. Exame externo, 6258. 3, 2 Romeu. Confirma a posição do pátio principal. Ok, pátio 1, posição 01. Autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ciente, obrigado. Mastra 5-1, está com 165 a bordo, alterna Maceió, 2 horas de volta. Número 451, táxi direita via Índia, por favor, espera a torre 1, com 90 decimal 95, ajuste 10015, bom voo. Para 2.010, livre LS, aposta estabilizada. 2.000, livre, vai aportar o gol 972. Elevador recuando, autorizado pouso 10, vento 090 graus, 99. Livre pouso, 6258. Tráfego na final? Afirmo. Após o pouso no meio, autorizado, ele é em uma pista na zero. Sim, eu posso passar de novo mesmo. A Lima tem a posse no 7-9-5-1. Serena 258, no solo ao 58, libere na Fox e chame o solo 121 decimal 1, fala que ataque sem Golf contra uma aeronave efetuando o cheque de motores. Se passar da Fox, eu vou ter o backtrack e livre na Fox. Chamar o solo 208. O 9451, autorizado decolagem no 0, vento 090 graus, 99. Decolagem, 7451. Papa Romeu Romeo Alpha X-ray, X-ray. Alpha X-ray, X-ray, prossiga. X-ray, X-ray para retorno ao Pátio 3 Lima, retorno do cheque de motores, tá? Autoriza o ingresso à cabeceira 28 para retorno. Aguarde. Isso, na aguarda, na sua escuta. Alpha X-ray, X-ray. Alfa, X-ray, X-ray, autorizado ingresso, cabeceira 28, reporte novamente na Golf. Autorizado ingresso na cabeceira 28 para retorno, vai reportar na Golf. Alfa, X-ray, X-ray. Alfa, 451, decolou ao 00, chame agora o controle no 208. 208, obrigado. 451, decolou. 451, no contato radar, suba ao nível 230, saiu da boca. 230 na boca, obrigado. Chanel 6251, autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, na 208. 3891, Chanel identificação, 34 mil pés, ajuste no 015, chegada F. Voo 1972, completa aproximação, chame torre 118 decimal 95. 895, passe desse. Ei, Salvador, muito boa noite, voo 1972, 3 milhas e meia para cima, estabilizado e visual. 3 reportes passando externo, 1172. 72. Até antes da Fox. Desculpa, não teve cópia. Autorizado até antes da Fox, reporte antes da Fox. A firma vai reportar antes da Fox, Alpha X-ray, graças. Gol, Gol, Gol, Uniforme Quebec, peça autorização de ingresso para o pátio principal. Golf Uniforme Quebec autorizado até o 01. Muito obrigado. Cristiano, 972, agora tá 12 milha KFC. Obrigado, pouso 10, vento 090 graus, 109. Obrigado, pouso 10, gol 972. Tá estacionado aguardando para cruzar a Fox. Aguarde, aguarde, vem da supernave agora da que está no pouso. Para o táxi, vai seguir a mesma até o Pátio 3. Ok, cliente, aguarde ele cruzar e vamos seguir até a Pátio 3, grato, Alfa 76. Uno 72 no solo 08, libera a direita para ingresso na Alfa, chega no solo 121 decimal 1. Direita para ingresso na Alfa 211, gol 172, volta a vida. Boa noite, gol 1972, segurando a Foxtrot. Gol 1972, boa noite, táxi via Alfa Juliette, ponte 02. Alfa Juliette 02. Alfa X-Ray, X-Ray, segue a aeronave da Gol até o Pátio 3, reporte bloqueada. Alfa X-Ray, X-Ray, vai seguir a aeronave da Gol até o Pátio 3, reporte bloqueado. Alfa X-Ray, X-Ray. 91, no desço para 2 mil pés, livre elétrico, posto estabilizado. Para 2 mil pés, né, porta estabilizado 3891. Salvador, gol Filipe Quebec, informando o tempo do reboque, obrigado. Gol Filipe Quebec, que isso, boa noite. Doutor 3891 no completo aproximação, chame torre 118 decimal 95. 895, Butan 3291. muito boa noite, é o TAM 3891, no final, pista 10, baixa travada. Na 3891, QNH 10 no 5, autorizado pouso 10, vento 090 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10, TAM 3891. Na 391 no solo, alto 20, direita 121 no solo. Direita 211, 3891. Salvador, tá 3891, lembrou? 3891, boa noite. Alfa Juliette, ponte 09. Alfa Juliette, 09, 3891. Alpha X-ray, Alpha X-ray, Alpha X-ray, precisa. Tá no calço no Alpha 3, vai adicionar sua frequência, agradece a colaboração, parabéns pela voz. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado, tchau, tchau.